Sotaques e Sabores de hoje traz uma super dica do blog de Tudo Vai Rolar, do nosso jornalista e produtor Ney Mourão. A dica gastronômica é para quem está em Belo Horizonte. Até o dia 17 de setembro estará acontecendo o Circuito Gastronômico de Favelas. Culinária popular e cultura local, tudo junto e misturado. Mais informações veja no blog de Tudo Vai Rolar ou no programa do Ney Mourão. Circuito Gastronômico de Favelas em BH. 107ativa.com.br.